ZYH755, Rádio Riviera AM, 540, Goiânia. Emissoras afiliadas à Rede Aleluia. 3 horas. Sintonize nas melhores do seu rádio. 540M e 105FM. Emissoras afiliadas à Rede Aleluia. Família, força e fé. Rede Aleluia. Família, força e fé.